Brother Raps, isso mesmo. CW Base MC Jéssica KK. Boa! Isso é que vou fazer, mano. É, se liga só, assim, ó. Raciocínio, meu único domínio. Me diz quem eu sou, faz meu próprio estilo. Chapado louco de peão pela madruga. Levando bem, fico zen pelas ruas. Acendo a morruga, perfumando o ar. Eu levo a brisa, deixo a vida me levar. Agarrando a oportunidade, pois não cai no colo. Guiado por Deus nessa selva de tijolos. Continuo firme solo, apenas luto. Invadir os polos com meu rap fruto. Ao mesmo tempo, suave, escrevo pensamentos. Sentindo a brisa, inspiração que vem de dentro. Frio como vento, com ricos momentos. Família, amigos, contado nos dedos de uma mão. Ficção, pois nada é em vão. Rimando eu mesmo com beats das produção. Vou fazer do jeito que eu quiser. Vou fazer do jeito que eu puder. Vou fazer você me escutar. Vou fazer somente funcionar. Sou jazz, sou funk, sou a mistura. Integrante intenso, ha, dessa cultura. Guerras, longe de paz, o povo só luta. Patrão de suga exige todo o seu tempo. Selva salva a destruição dos talentos. Fazendo um rap, compondo o bom senso. Rezando um terço, acendendo um incenso. Tira esse clima tenso, vivendo a vida. A princesa joga o lenço, já cura a ferida. Assim se segue a sina, pulando as armadilhas. Torrando a natureza, desviando a feriba. Pra ficar tranquilo, suave, compondo, rimando. Após e durante o sono, sonhando ou realizando um sonho. A música é minha vida, isso eu suponho. Vou fazer.